Roger, Bruce, November 769, Charlie Charlie. Morning. Mona, November 769, Charlie Charlie, Skokie Dan. Clear, Bonfarago, down to level 040. Clear the Bonfarago, clear the descent for flight level, confirm it. Flight level 040. 040. Gol 1-3-3-1 para pushback e acionamento. Gol 3-3-1 autorizado, push acionamento, chama táxi. Chamaremos para o táxi, gol 1-3-3-1. Solo Salvador é Webjet, Whisky, Juliette, Quebec. Whisky Juliette Quebec, prossiga. Whisky Juliette Quebec requer autorização para reboque do pátio 3 para pátio 1, posição 4. Whisky Juliette Quebec está autorizado. Reboque reporta para ingresso no pátio principal. Quebec reportará para embarque no pátio principal. Contador Gol 1331 está com 4 horas e 5 de autonomia, alternando do Leão com 52 KB para o táxi. Prossegue via Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera, altímetro agora 1009. Entendeu, Juliette Alfa, 1009 o ajuste. 1009, I will report in the local area, November 769, Charlie Charlie. Após a passagem do tráfego da Gol, que prossegue para o ponto de espera, está autorizado para seguir para o 04. Ok, o Quebec ciente. Gol 1331, próximo a posição, dono zero, pronto. Na 331, autorizada a alinhar de colapso da 10, o vento é de 030 graus com 3 nós. Alinhar de colapso 1331. Charlie, she's on the localizer, November 769, Charlie, Charlie. November, Charlie, Charlie, contact tower 118.6. 118.6, November 769, Charlie, Charlie. Have a good day. Have a good day. Salvador Tower, good. Salvador Tower, good morning, November 769, Charlie, Charlie. 1331, decolou agora aos 32198, a frequência do controle, tem um bom voo. Voo 1331, chamar o controle 1198. November 769, Charlie Charlie, good morning, clear to land runway 10, wind 030 degrees, 03 knots. Okay, clear to land runway 10, November 769, Charlie Charlie. Radar decolagem, subiu para o nível 360. Subindo para 360, gol 1331. November 769, Charlie Charlie, on route F36, turn your right, approved taxi via Alpha, Kilo, Apron 3, position 01, Apron 3. Okay, leaving your right, the Alpha, Kilo, Apron 3, November 769, Charlie Charlie. Voo no 331, suba restrito para o nível 340 e chame Recife na frequência 133.25 e alterna 125.1. 3325, 251, ascender até o 340. Mano 55, bom dia, prossiga. Essa é a informação de autorização Galeão no nível 400. Confirme seu estimado de decolagem. Ah, daqui a 10 minutos, querida, 0550. Matrícula Gol no 155? Ativo, no 155. Falo que não recebo seu plano, cheque com seu despachante, por gentileza. Ok, vai, vai, checar, obrigado.